cada dia. Um novo dia e no dia a dia busco a liberdade ainda que tardia. Vida desafia enquanto mal afia suas garras. E a liberdade dentro da cabeça é o que te livra das amarras do código de barras, do lote de produção do ser humano padrão. Mexe que nada pra boca do tubarão. Eu quero a liberdade pra escolher a direção no meu caminho. Ler Carlos Drummond de Andrade ou Zeca Pagodinho e fazer tudo que me der na teia, sem esquecer de respeitar a liberdade alheia. Não faço tudo sempre certo, nem sempre sigo o plano. Liberdade pra errar, só pra lembrar que eu sou humano. Liberdade não é presente, liberdade é conquista. Esse som não te liberta, só dá uma pista pra quem quer seguir, conseguir por si mesmo. E pra sentir a liberdade de verdade mesmo. Liberdade pra voar mais alto, até onde eu quiser. Liberdade pra andar mais longe, até onde eu puder. Liberdade pra expressar, pensar e agir. Liberdade pra gritar, chorar e sorrir. Liberdade pra sonhar e realizar o sonho. Liberdade pra errar e depois consertar de novo. Liberdade pra fazer o que te dá prazer. Liberdade pra escolher o caminho a percorrer. Liberdade pra andar ou pra ficar parado. Liberdade pra gritar ou pra ficar calado. Liberdade aqui, ali e pra todo lado. Liberdade pro bom ladrão regenerado. Liberdade pra voar com os peixes no mar. Liberdade pra nadar com os pássaros no mar. Liberdade de saúde, moradia, alimentação, de emprego, de lazer, de educação. Mas não existe liberdade se não tem condição pra família, se não tem renda pra sustentar o filho e a filha. Livre-arbítrio, liberdade, Deus nos deu também, mas tem que tomar cuidado com a liberdade que tem. Liberdade pra voar mais alto, até onde eu quiser. Liberdade pra andar mais longe, até onde eu puder. Liberdade total e completa, acho que ninguém tem. Mas tem algumas liberdades que não dá pra viver sem. Tipo, seguir o caminho independente do rebanho. E se quiser usar chapéu na hora de tomar banho. Cê faz o que tu queres, como disse Raulzito. E se já foi dito pra reforçar, eu repito que a liberdade que a gente tem é bom se usar pro bem, sem prejudicar ninguém, ok? Falei? Então é isso por hora. A liberdade de hoje resulta de lutas de outrora. E pra que ela reine em todos os lugares, é só olhar pra trás e fazer como era em Palmares. Liberdade pra voar mais alto, até onde eu quiser. Liberdade pra andar mais longe, até onde eu puder. Liberdade pra voar mais alto.